Boa noite, contato radar, subo 330. 330. Livre LS 4209. Para o táxi, o voo 1405, POB26, autonomia de 4 horas e 4, alterna com. Táxi, ponto de espera, pista no zero. POB? POB26, 26. Gente, livre táxi até o ponto de espera da 10. Livre táxi até o ponto de espera da 1045. Pesado, azul 4209. 4209, chame a torre 198, decimal B. 18, meia, obrigado. Torre, muito boa noite, azul 4209. Azul 4209, chame avistando. Chama lá. 3152, sobe restrito 310. Restrito 310. Chame 6310, chame Recife 2685. 2685, 6310. Avisou, azul 4209. Cheque o trem, autorizado pouso na pista 10, 960 graus 059. Baixa a travada, livre pouso, 4209. Estou esperando a 90 pronto, Bruno, 4. Espera. 4. comandou gol número 04 no portão 8 para pushback acionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Vem, chamarei. Obrigado. Salvador, muito boa noite. É o Oceaner 63, 13 com a Hotel. Salvador, ambiente 6347. Isso é pro 63, 13? Afirmo, chame naquela frequência para copiar. Tá chamando, obrigado. Tem agora o 14, tem canal 0. Salvador, boa noite. Oceaner 63, 13 com a Hotel. Oceaner 6313, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Aerovia vai ser Upper East 50. Olha, senhor, se puder ser a Upper East 58, nós agradecemos muito. Não, não, não, não pode não, estou perguntando só para ver se estava alguma rota diferente aqui. Aguarde a cópia. Ok, via Upper East 50, autorizado 360, aguardando. Vai ser a Dael com 180? Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, obrigado. Azul 4209 no Solos 27, libere a direita na Foxtrot, já liberou, agora Alfa direita, chame antes da Juliette, é portão 08. Ciente, ingressa na Alfa, chama antes da Juliette para ingressos para o 08-4209. Voo no 405, pista livre, autorizado a decolar. 1970 graus, 069. Desde decolagem no 0, 405. Torre Web 6747. Web 6747, cópia. Pronto. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Peruísque 50, saída da El Leda. Pode ler da Bidev. Controle 119.35, torre 18.16. É, controle 119.8, transponda 5470. Obrigado, Guarulhos, 340, 350, da El Leda Bidev. 119.8. Controle é torre 18.16, transponder 410, objeto 6470. Transponder 5410. 5410. Transponder 6470. Chame o pronto estacionar. Voo no 405, decolou 28, chame o controle, boa noite. 98, eu vou no 405. Salvador, boa noite, voo no 405, passa mil metros. 405, boa noite, contato radar, suba nível 360. Subindo a 360 no 405. Portal autorizado e LS. Portal 9907 autorizado e LS, X-Trade 10. Está na Alfa, próximo a Juliette. Aguarde para ingresso. Aguarda 4209. Para o táxi, o gol 1604, 183 a bordo, 3 horas e 19 de autonomia, alternando Recife. PLB de novo? O PLB 183, ok? 183, ciente. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão a zero, gol no 604. Livre o táxi para o gol no 604, chamando o ponto de espera. Azul 4209, após a saída do Boeing 737-800 da Gol, livre ingresso para o 08. Após passagem 737, livre ingresso, Juliette, para o 08, 4209. Total 9907. 9907, torre 1 à noite, decimal meio. Torre 186, total 9907. Controle, boa noite, 3305, informação hotel. Está na final, vai ficar do gravado. Total 9907, avistando a pista. Afirmativo, total 9907. Autorizado pouso, 0 grau, 059. Autorizado pouso, 90, total 9907. O vento está louco, 9907? 170 grau, 059. Graças. No 604, autorizado alinhar e manter? Autorizado alinhar e manter, capiteiro no 0, gol no 604. Oh, 9907. No Solos 33, libera direita, táxi via Foxtrot ao Golf, após Alfa e Kilo, parte 3. 076, sem identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 200 pés, sentido ajuste no 076. 9604, autorizado decolar, 180 graus, 07 nós. Vindo decolagem, capturando no zero, gol, 9604. Controle Salvador, é o 10076, solicita a planta intacta para livrar informações. Autorizado. Grato, 76. Bom 405, chame Recife, frequência 1260. 260 com Recife, gol 1405. Família de 6747, na 4, ponto para o posicionamento. 76747, portão 04, autorizado, chame pronto para o táxi. Chamada pronta para o táxi, autorizado, 76747. Gol no 604, decolou aos 36, chame o controle, boa noite. 1998, boa noite. Olhe, boa noite, o voo 1604. 604, contato radar, suba 370. 370, 604. Marcelo, boa noite, então 3152. Antes com glide, chamo mais próximo, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o 355 no 5, formação hotel, passa a posição, conte. Xaner 6313, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Peruíce 50. Saída da El, Leda, pós direto Bidev. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponda 5473. Normal 360 para Guarulhos, Santo Luís 50 da El Leda, após o Abdev, 5473 é o transponder, controle 19 decimal 8, controle 18 decimal 6. Correto, chame pronto para acionar. Boa tarde, Igor. Só 2767 com 133 a bordo, 4 horas e 10, alterna com fins pronto para o... Ok, autorizado táxi, ponto de espera, pistão 10, Webjet 6747. Inclusive, táxi, então ponto de espera, 10, Webjet 6747. Autorizado, LS, 3305, senhor? Autorizado. Excelente. 6747, a ponto de espera da 10 pronto. Objet 6747, autorizado, decolar. 190 grau, 05. A linha decola da 10, Objet 6747. Torre Salvador, é o 4209 da Azul. 4209, prossiga. Por gentileza, senhor, saber informar a saída prevista para Confins para o 4209? Afirmo, qual a rota, comandante? É solicitado Leda, Bridge, Upper Zulu, 16 até Bravo Hotel Zulu. Positivo, a saída será da El Leda após Bridge. Grato, da El Leda, Bridge. E, quando possível, está na sua escuta para a cota. Utilizado com fim, nível de voo 385. Para o gol, 16-04, obrigado, bom trabalho. Boa noite. 8, torre 18 decimal 6, transponder 5477. Vado com fins, nível 380, decolando da 10 da El Leda, Leda Bridge, o controle 19 decimal 8 e a torre 186, aciona 5477, o azul 4209. Afirma e a aerovia Pesulu no 6. Upper Zulu no 6, 4209, está na posição 8, chamará pushback acionamento. Escuta. Webjet 6747 decolou os 43, chame o controle, boa noite. 199 decimal 8. 398, Objeto 6747. Boa noite, Objeto 6747. Decolado cruzando 2000 pés. 6747, acione 5470. 5470, Objeto 6748, possível direto da El? Guardando contato, radar. Estabilizou, tá? 3305, torre 18-6. 18-6, boa noite. Contato radar 6747, cruzando 2300, voe da El. 2300, voa direto da El, objeto 6747. trip 5515, iniciando descida para 2000 pés. 5515, voe pelo. Voa pelo, 5515. Avistou com 1200, 3305 da TAM. 30 embaixo, travado já? Afirmo. Autorizado, pouso 180 graus, 099, tá, 3305. Livre pouso, 3305 da TAM. Torre 1076. .305 no solo aos 47, libere na Delta Eco à direita, após Alfa à direita, chame antes da Juliette, seu portão será o 07. Direita, Alfa, chame antes da Juliette, será o 07, da 3305. Oi, poderia confirmar pro 076 a pista tá seca ou molhada? Acredito que esteja quase seca. Obrigado. Poderia me dar uma informação, tá 3305? A pista tá úmida, mas já tá quase secando já. Obrigado. Obrigado. Avistou no 076, mil pés. Ciente, autorizado. Pouso no 70 graus, 07 nós. Livre pouso no 076. Trem embaixo, travar. Afirmo, 76. Ciente. Voltando para a frente, 9, 10, 9, 10, 9, 10.